Azul 4446, senhor de identificação, mantendo o voo 370. Zan 3307, chame 127 decimal 3, alternando 123 decimal 0. Senhor de educação, mantendo o voo 370. 35556, Fala 24, táxi Alfa e Juliette, gate 08. Livre pouso pistão a zero, vento 180 graus, 159. Resposta 1-0-0. 4382, acende a identificação, mantendo o voo 370 direto, ponto seguro. 382, desce agora o voo 150. Foi direto de Léus, desce agora o voo 150. Chame 120, decimal 9, controle ponto seguro. Azul 4446, vai na Prodil NEP, autorizado nível 100. Na 3808, Porto Seguro 1209. Azul 4382, autorizado nível 080. Então, 3520, solo 33, táxi Alfa Juliette, gate 3. Alfa Juliette, 3, para o 23, 3.0. Voo no 844, São para Recife, é 125.45. Azul 4382, controle Porto Seguro, no 20.9. Azul 4446, teve saber encerrado, passando no 80, chama Ilhéus, no 20.1. Boa sem identificação, monte individual 330, informe número MAC e código de telecom. Autorizado, se tá, chegou no 1192. 2, táxi livre via parte 1 no Índia, ponto de espera no 0, reparte pronto, ajuste no 0 no 9. Linda Cola, vento 1, 80 graus, 149. Escola Gol 1192. 1192 ao 50, controle 119, decimal 8. 198. Adoro Gol 1192. Gol 1192, boa tarde, foram 370, sai da PUCA. Sai da PUCA 370, quando possível, pro direto Aracaju. Brasília, 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55. Da 3647. Da 3647. Da 3647. Essa identificação autorizada a chegar da ponte, no ideal desça para 4.000 pés, ajuste o 9019. Uno 1192 solicita o cinto na frequência 1258, alternativa 1254. Alpha 3 India, prossiga. Confirmando Alpha X-ray India 12-6. Oi, acende a indicação, mantenha nível 360, sob vigilância 3523. Para 2 no 6, o ajuste permanece e reposta estabilidade. Para 2 no 2, bom dia. Zero aguarde 4 minutos. Decimal 95, boa noite. Noite, trip 5329. Noite, trip 5329. Livre ponto de opção a zero. Vento 180 graus, 149. De repouso na 1035329. São 3520, copy. São 3520, Aracaju, nível 190 autorizado. Decolagem 10, curva esquerda, Pucajamo, direto. Controle 1198, aciona 5025. São 3520. Correto, chame para feedback de acionamento, então 3520. Na 8098, chame Recife agora, frequência 1275, alterna 128, 458098, bom voo. My name is Cocker Dance, maintain flight level 360 on the radio 7, that is badass 674. Autorizado, chame táxi, tão 3520. 3219, salão número 3, táxi alfa quilo, pátio 3. Recife 8098, Recife. Identificação, mantenha 3, 80, vigilância 8065.